samba. E vem de lado e vem de banda, vem, segura o samba, que agora manda. E vem de lado e vem de banda, se requebrando o gera samba. Fazendo um remelete, molejo, molejo, molejo, morena. Ai, fazendo um remelete, molejo, molejo, molejo, morena. Quebra, mãe. Fazendo um remelete, molejo, molejo, molejo, morena. É, fazendo um remelete, molejo, molejo, molejo, morena. Vai, vai. Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura. Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura. Pega aí, danada. Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura. Pega na cabeça e na cintura, na cabeça e na cintura. Deixa de bobeira, vem requebrar comigo a noite inteira. Deixa de bobeira, vem requebrar comigo a noite inteira. Vai! Deixa de bobeira, vem requebrar comigo a noite inteira. É, deixa de bobeira, vem requebrar comigo a noite inteira. Vamos sambar, vai! Vamos sambar. Vem requebrar comigo a noite inteira. Oi, deixa de bobeira.